Gustavo Adolfo Anoes, a bordo su zero, Oscar Papa. Sente 9250 autorizado, né? De colar, vento 20 graus, 8 mais. Ainda cobra no zero, 9250. Colagem no zero, 9250 da Salvador, 1134, pushback, acionamento 95. Autorizado, chamo pro táxi. Camarada. Salve 50, decolou os 38 com 3935. 435, boa. Túlio Salvador, boa noite, é o gol 9250 na pessoa da PUCA, né? Fiz quanto? 9250, boa noite, contato radar, suba nível 410, sai da PUCA. 410 na PUCA, voo 9250. Duas coordenação, pagou 9250, Jamo ou Aracaju? Mantém da saída. Mantém. Autorizado Aracaju, nível de voo é o 190 via Golf 677, subida PUCA transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, 5513 é o código, 11935 é o controle. Autorizado 190 pela Golf 677, subida PUCA transição Aru, decola curva à esquerda, transponder 5513-1935 é o controle. Correto, chama para posicionamento. Rio. O 9890 teria condições de iniciar o pushback sem interferir com o tráfego da Gol, que está efetuando o pushback na entrada do Pátio 3? Estou selando 5, mas está na entrada do Pátio 3. Está autorizado, chama para o táxi. Alô, Salvador Gol 1134, para o táxi com 70-70. 2 horas de economia, alternando Salvador. Táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1095. Pátio e Índia, ponto de espera, chamará 1895, 1134, Gobó. Contact 23, acione identificação, chegada Golf, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. Gol 9250, chame Recife, 12685. 205, boa. Muito boa noite, 1134, próxima ponta para dar no zero, pronto. 634, 134, decolar, aventura 20 graus, 5 nós. Ali decola, iniciado 1134 da Gol, capitão 0. Querido Colar. Zero, tanto nada, né? Decolar, rumo 20 graus, 8 metros. O 723, do Safara 2 ou 10, autorizado a assinar a LS. O 1134 pode ir a Oraco? O 1134 mantém a certa, só vai assinar sempre, daqui a pouco. Ok. 134, chame Recife 12685. 12685. Olá, zero, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Rio 98, 1-0. Rio 98, 1-0, boa noite, contato radar, sua nível 340, saída da El. 340, partida da El, Rio 98, 1-0. 3152, boa noite, acione identificação chegada mais, desça para 3, 10, ajuste 015. Obrigada, Tati. Oxané 6224, está na posição 1, solicita estacionamento de um motor na posição e um posterior para o esquema. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi. Rio 9890, chame Recife 125 Uno. Chama Recife 125 Uno, o Rio 9890. Boa noite, obrigado. Boa noite. Autorizando o INS, o gol Uno 723. Uno 723, chame Torre 1895. 1895, obrigado. Torre, o gol 1723 na final. Controle, poderia confirmar a torre? 1895. É, eu falei, eles não responderam, obrigado. Torre, o gol 1723 está na final. Ciente, livre o pouso 723, entrou no 40 lá, 59, cheque 3. Tem, está baixado, travado, eu levei pouso na 1701-1723. Indicação chegada a mais, desça para o nível 050. A 3152, desça para 2000 pés, autorizada para a LS. Na minha 212, acione identificação chegada na área e desça para o nível 060. Mantenha a chegada, ainda número 3. Seu solo foi 03, táxi livre da direita, pode manter, me escuta. Via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, mantém, escuta, chama lá da Juliette, 1723. Alternando Salvador, para o táxi. Autorizar, táxi à direita, até ponto de espera, chame para decolagem 1895. Direita, ponto de espera, 1895, 6224, não, boa noite. Identificação chegada na área, desce para o nível 070. Sinal 6212, reduz a velocidade 2509. Meia 00, desça para 2.000 pés, ajuste 1.095, autorizado, sinal ERES. 2.000 pés, 1.015 ajustado, TAM 3.600, autorizado. Antes da Juliette, 1723. Entendo, 6224. 6224, liga colar. 763, autorizado, ingresso à esquerda, observe viatura de follow me a partir do portão 8, o seu portão vai ser 9. Esquerda, se der no follow me no portão 9, 1723. Contato radar, voo nível 190, saída Pucca. 190 na Pucca, 6224. 9258, boa noite, acione identificação chegada a Mário, desça para o nível 080. Sinal 6212, complete redução 2309, desça para 3010, ajuste no 015. Mari? Abraço. Outro. Localizador até 3152. 3152, chame torre 1895. Você sabe que guria à noite. Então, Débora, acho que a 3952 estabilizada. Para 4000 pés, ajuste no 015. Atina 6258, desce para o nível 050. 3152, cheque o trem de repouso, vem turno 20 graus, linha 209, pista 10. Vai checar o trem, por favor, 3152. Travado pelo 3152. Livre pouso, 130 graus, 109. Livre pouso, 3152. Azul 4107, acione identificação chegada a mar e desça para o nível 060. Assina 6212, desça para 2010, autorizada a assinar LS. LS, desça para 2010, assina 2. Localizador, T3600. T3600, chame torre 1895. 1895, boa. Assina 6224, chame Recife 12685. Recife 12685, chame 6224, tá bom, né? Tá bom. Zero, sinal que está 10, 1,5 de interferência. 3600, ciente, continua a aproximação, vai de transmissão de pouso. Aguarda, 3600. 098, afirmativa até 2.000 pés, reduzindo 2.009, está autorizado a assinar o ILS, reporte estabilizado. 3152, Pedrão. Imagina, se o sol fosse 14, nível direito, táxi, via Alfa, chame antes da Juliette, mantém me escuta. Alfa, antes da Juliette, você escuta 3152. Salvador, chame 212, no 2, estou avisando a LS da Uber. Sinal 212, chame Torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, graças, boa noite. Boa noite. Estou em Salvador, chame 212, 1-2, estou avisando a LS da 1-0. Deixa eu achar o pessoal, só lá a transição de pouso. Batendo autorização de pouso, 6202. 3600, livre pouso, confirmo, Ventura 30 graus, 1-0-2. Livre pouso, 3600. Sinal 6258, do separador de hotéis, ajuste na 095, autorizada a final aérea. Juliette, 3152. 3152, esquerda, botão 62, hein? Quero dar 12, obrigado. Livre Lutan 3600. Sim, ativo, seu sofreu 17, táxi à direita, via Alfa, chama antes da Juliette na minha escuta. Livre da direita, via Alfa, chama antes da Juliette na sua escuta, Lutan 3600. Via 212, livre pouso, 1950 graus, 62 anéis. Livre pouso, estão chamando vento? 1950 graus, 62 anéis. Se você puder, bem, graças. 098, chame Torre, 1-8-9-5. Salvador, boa noite, com 81098, a passagem de oceano embaixo checado. É 098, continua aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando, 098. Solos 18, direita, táxi também escuta Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, o Pátio 3 já escuta. 2. 98 livre pouso, vento 120 graus, 109. Livre pouso, pista 10, gol 1098. Para ingresso para 360, tá? Autorizado 3600 esquerda, portão 4. Esquerda 4, 3600, para frente. Azul 4107, redução 2109, desça para 2110, ajuste no 095, autorizada final LS. Previsto posição 8. Posição 8, então, virando a esquerda na fila, empate 2. Solos 2-1, livre à direita, táxi alfa, chame antes da Juliette, mantém a escuta. A sinal 258, chame o Tom, chama 895. Acha, mano, entendi. Puxa, né, 6258, senhor, estabilizado. Ah, sim. Cheque o trem, livre pouso, pista 10, o vento 150 graus, 89, 6258. O trem agora está abaixado, por favor, confirme o vento. Vento 130 graus, 89 agora. 130 com 8, a gente não tira, pode confirmar também, por favor. 1015. Obrigado, irmão. Observe, sanizador, o pushback no portão 8. Até o 8, normalmente, ele só sinaliza ali, mas ele pode entrar direto. 0101, essa receita é a partir do horário? Boa noite, acione identificação chegada Mari, desça para 2010, ajuste no 05. Autorizado. Estabilizado, azul 4107. Azul 4107, chame torre 1895. 1895, o azul 4107. Salvador, azul 4107. O voo 868 está autorizado, dona. Tá, vai ter esse repouso. Frequência de, da torre, 1895. Afirmativo. Salvador, azul 4107. 4107, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Linha 258, solo aos 26, direito 290. Confirmado, pode manter minha escuta, ok? Manter minha escuta, Alfa, chamei o senhor Juliette. 6258. É, sua última informação foi para o Chanel 6258. Sim, Matinho, manter minha escuta, Alfa, chamei o senhor Juliette. Então, antes da Juliette, na Alfa, 6258. O 4107 da Azul, cheque para ainda de pouso, vento 1-60 do Azul, 6209, ajuste no 015. Livre pouso, contraindo a travada azul 4107. Sábado, agora é o quarto, triângulo, direto, zero. Go ahead, direto, zero. Triângulo, direto, zero, with light, information, bravo, ready to copy, 8040. Ok, send by 1 minute, please. Epsilon, direto, zero. Da Juliette, o Oxané 6258. 6258, ciente, autorizado ingresso esquerdo, portão 5. É, 7 para o 5, Oceaner 6258. Azul 4107, alas 29, livre à direita e táxi na minha escuta, via Alfa, Kilo, pátio 3, previsto posição 7. Azul 5001 na solo. Quem já informei o centro, eu vi no meu sistema aqui, já está nas mensagens, consta dele para 0225. Ele deve estar atualizando lá. Chama pelo funcionamento, permanece a mesma cópia aqui. Ativo nível 340. Portugal é 030. Zero to zero, I'm checking your flight plan just 1 minute, please, Mark. That's all 030.